Eu estou na linha neste momento com o presidente da ACIF, Associação Comercial e Empresarial aqui de Foz do Iguaçu, Faisal Ismail. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho aí com relação a um lançamento que será feito hoje à noite aqui em Foz do Iguaçu, Campanha Natal Sonho Dourado 2018? Isso, a Campanha Natal Sonho Dourado pela ACIF, patrocinada aí pela Facilap, com centenas de empresas de Foz do Iguaçu participando dessa campanha, que já foi um sucesso no ano passado, e estamos aí repetindo esse ano para que o consumidor tenha os benefícios do comércio, com mais de 1 milhão em prêmios, com carros exclusivos para Foz do Iguaçu. E além do lançamento em si da campanha, tem uma atividade bem especial, com uma palestra com o Carlos Alberto Sardenberg, ele que é jornalista, especialista na área de economia, enfim, uma palestra que vem bem a calhar para o dia de hoje, até pelo fato de que tivemos ontem a definição do segundo turno das eleições, e o Sardenberg vai falar exatamente sobre esse panorama para 2019? Isso mesmo, a palestra com o Sardenberg, ela está sendo realizada hoje, quem quiser garantir o seu ingresso, entre em contato com a ACIF, algumas empresas também contêm um ingresso, e será o tema do momento, né? Nova presidência, novo momento político, e ele trazendo como um expert do segmento todas as possibilidades aí que nosso país deve ter na sequência. Com relação à campanha Natal Sonho Dourado, como é que faz para uma empresa, para um empresário que está nos ouvindo agora, quer aderir à campanha, como é que pode fazer? Nós temos aí os kits, né? Os kits são divididos em vários tamanhos, e de acordo com cada empresa, ele pode participar e pode parcelar também. Então, o empresário que quiser participar com 500, 800, 1.000, 1.500 reais, ele tem condição de participar. Então, não é uma campanha que é cara, é uma campanha muito barata, são centavinhos aí por cliente investido, aonde a cada cliente, quando consumir um valor mínimo de compra, ele vai ter o benefício desse brinde, né? E você presenteando o seu cliente, sabe, que fideliza muito mais, e todo mundo gosta de ganhar um mimo, né, nesse final de ano. Pois é, a campanha é bastante importante para o comércio. Com relação ao ano passado, e vocês apresentaram resultados expressivos, o que até animou a ACIF quanto aos resultados de 2017? Isso, a ACIF foi a primeira colocada no estado, né, ou seja, Foz do Iguaçu foi a cidade que mais teve a venda dessas raspadinhas, né, foram mais de 1.400.000 raspadinhas, e esse ano entramos com uma proposta aí de 2 milhões de raspadinhas para trabalhar o comércio local. Tudo indica que estamos caminhando bem, muitos empresários aderindo, né, e com esse grande lançamento hoje com o Sardenberg. Portanto, hoje à noite, 7h30 no Hotel Golden Park Internacional, aqui no centro, né, da cidade de Foz do Iguaçu, lançamento da campanha Natal Sonho Dourado 2018, também palestra com Carlos Alberto Sardenberg. Eu agradeço aqui ao Faisal Ismail, presidente da ACIF. Muito obrigado pela participação e sucesso nessa campanha. Obrigado a todos aí.